Portugal está entre os países onde as pessoas com descendência africana se sentem menos discriminadas. Aliás, é local da União Europeia, entre os 12 países analisados, com menor taxa de violência e vitimização motivados pelo racismo. No polo oposto, estão a Finlândia e a Áustria. A conclusão é do relatório Being Black in the EU, publicado anualmente pela Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia e que foi divulgado recentemente. Quase 20 anos após a adoção de leis que proíbem a discriminação, as pessoas com origens africanas enfrentam a exclusão e preconceito generalizado na União Europeia. Pode ler-se no relatório que resulta da realização de entrevistas a 5.803 imigrantes e descendentes de imigrantes de descendência africana. São sobretudo insinuações não verbais, comentários ofensivos ou ameaçadores e ameaças de violência ou ainda agressões mais comuns. Nos 5 anos anteriores à realização do relatório, cerca de 30% dos inquiridos garantiram terem passado por intimidações de teor racista e cerca de 21% teve essa experiência pelo menos nos 12 meses seguintes. No entanto, menos de um terço das pessoas denunciou as situações às autoridades. Relativamente à violência racista, 5% dos inquiridos já foi vítima nos 5 anos anteriores e 3% dos meses seguintes à realização da análise, incluindo agressões físicas por parte de agentes da polícia. A maioria não apresenta queixa, seja porque sente que isto não fará diferença ou porque não confia nas autoridades. Entre outras, as questões analisadas incluem abordagens policiais, discriminação e consciência de direitos, educação e emprego, bem como habitação e inclusão social. Pois isto é lamentável, mas parece que estamos com uma Europa fundamentalmente racista, Bárbara. Eu acho que a nível europeu, isto vendo num contexto assim mais amplo, ainda podemos dizer que temos uma Europa que com muitas falhas e com muitas lacunas que tem efetivamente que ser combatida. Ainda está ou ela está a caminhar mesmo nesse sentido? Ou seja, acho que já esteve melhor e agora está-se a tornar, com esta questão dos refugiados e do avanço da extrema-direita, está-se a tornar cada vez mais racista. Pois, realmente é uma coisa que realmente temos que temer, porque o avanço da extrema-direita pode levar... É estas atitudes de racismo. Aliás, é uma característica do extremismo de direita, não é? É o racismo. Eu fico realmente contente com os dados em Portugal, porque temos um país pequeno e um país que sempre foi um tanto quanto conservador e realmente, acho que todos nós conseguimos aferir essa situação, realmente temos bastantes imigrantes em Portugal, se calhar não tanto quanto uma França, por exemplo. Mas para a situação económica de Portugal e toda esta conjuntura, acho que até temos um número relativamente razoável, digamos assim, de imigrantes, essencialmente chineses, também é verdade. Mas também temos muitos africanos, sobretudo em Lisboa. E essencialmente em equipas de futebol, que é para isso mais que vêm para cá. Nós aqui em Oliveira temos no basquete. Temos no basquete, temos no futebol ali, sobretudo no Torizense, que costuma haver também, aliás já foram nossos alunos aqui na escola. Mas de facto é uma boa notícia, como salientas, porque sim. Nós temos, de facto, somos dos países europeus que menos evidenciam essa faceta racista. Esperemos que assim continuemos. Isso é muito bom para nós, porque nós pronto, também já tivemos fases em que o racismo era bastante complicado, essencialmente após as guerras do ultramar. Em que em Portugal se realmente acentuaram as assimetrias entre os brancos e os negros? Nós fomos uma potência colonizadora e fomos aquela que só nos anos 70 é que descolonizámos e, portanto, havia uma atitude racista em Portugal durante séculos e até ao século XX. E, efetivamente, nos últimos tempos nós somos um bom exemplo. Tememos é que se o extremismo... Exato, se o extremismo também se teme que o extremismo chegue cá, porque pelos vistos já está ali em Espanha, não sei se viste a notícia que também poderemos vir a falar numa dos próximos programas, a extrema-direita nas eleições para as regiões em Espanha, na Andaluzia, a extrema-direita elegeu 12 deputados, portanto quer dizer que é aqui ao lado, e desde Franco que a extrema-direita não tinha uma expressão assim tão importante em Espanha. Portanto, de facto, o cerco está-se a apertar, a extrema-direita está, e já discutimos aqui várias vezes porque é que isso está a acontecer. No entanto, isto se calhar relaciona-se um bocadinho com o teu tema de política. Ora, vamos à política. É verdade, então no meu tema de política vamos falar sobre a França, também aqui perto, e sobre as manifestações que ocorreram recentemente. Portanto, vamos fazer um balanço das manifestações dos coletes amarelos, que no passado sábado, por toda a França, em especial concentração em Paris, a cidade que registrou a maior agitação popular desde os protestos civis de 1968. O aumento dos impostos sobre os combustíveis e o consequente agravamento de custos de vida tem levado os franceses para as ruas desde o dia 17 de novembro em protestos, com manifestantes a pedir a demissão do presidente Emmanuel Macron. O governo francês avalia numa reunião urgente se vai impor o estado de emergência para travar os distúrbios que terão a mão de grupos de radicais que serão infiltrados nas ações de revolta popular. Analisando esta questão em números, 136 mil pessoas participaram em manifestações em toda a França, segundo dados do Ministério do Interior francês. 10 mil pessoas protestaram em Paris, segundo as autoridades. 263 pessoas ficaram feridas em França, 5 das quais em estado grave. 81 dos feridos são agentes da polícia. 133 feridos só em Paris, dos quais 23 são polícias. Um condutor foi morto em Arles, 682 pessoas foram detidas, tendo 630 ficado sob custódia da polícia. 412 foram detidas só em Paris e 378 ficaram na prisão. Entre os detidos, a polícia identificou uma maioria pertencente à extrema-esquerda e extrema-direita, bem como cidadãos dos distúrbios que aproveitaram para saquear lojas. Cerca de 10 mil granadas de dispersão, incluindo de gás lacrimogéneo, foram atiradas contra os manifestantes e cerca de 137 mil litros de água foram disparados pelos canhões da polícia. Tu com certeza tens visto, como todos temos visto, estas imagens. Tem-te impressionado? Tem-me impressionado bastante. Realmente, quer dizer, nós também estamos aqui em Portugal um pouco habituados agora, ultimamente, às pessoas expressarem as... Mas nunca com esta violência, nem com esta dimensão. Nós temos tido em Portugal, muito recentemente, os sindicatos, imensas greves para as pessoas, ou seja, exporem aquilo que consideram que está errado. E reivindicarem. E temos tido, ultimamente, temos tido muitas greves de muitos setores profissionais e muitas manifestações. Aos professores, aos enfermeiros, aos médicos, à função pública, aos juízes, tudo. Há imensos. Mas a questão é esta. Isto aqui... É tudo pacífico. Não é. Devia ser, mas não é. Não é assim que as pessoas reivindicam aquilo que querem. Mas Bárbara, vamos lá analisar. O que é que se tem estado a passar em França? O que é que se tem estado a passar em França? Aquelas pessoas que se estão a manifestar e que tu chamas aí, que foram estão identificados como os tais coletes amarelos, são pessoas, são cidadãos comuns que de facto estão fartos, como eles dizem, de pagar tantos impostos, de ter um custo de vida cada vez mais elevado e sentirem que os seus salários não estão equivalentes a esse custo de vida que está a aumentar. E acham que o senhor Macron está a exagerar. E portanto vieram para a rua pacificamente protestar e manifestar-se. Pacificamente. A questão é que aquela violência que nós vimos, e neste último fim de semana de facto foi impressionante ver aquelas avenida dos Campos Elíseos com muitos carros incendiados, com prédios incendiados, com aqueles arranjos de Natal tudo destruído, aquelas pedras arrancadas das ruas, das calçadas, é qualquer coisa de impressionante, porque estamos a falar de uma das avenidas mais importantes de toda a Europa. Sim. E de uma cidade tão importante como Paris. É que, entretanto, houve infiltração de grupos que normalmente aproveitam sempre e que em França têm muita expressão, grupos extremistas da extrema-direita e da extrema-esquerda. Eu penso que aqui, sobretudo, há uma mão clara da extrema-direita, da senhora Marine Le Pen, que quase ganhou eleições, como nós nos recordamos, lembra-se que tu falaste disso, ela quase ganhou as eleições presidenciais e tinha esse objetivo, e isto pode ser uma forma, eu acho que estas manifestações estão a ser aproveitadas por estes extremismos, e sobretudo para o extremismo de direita, criar o caos, criar a confusão nas ruas, fazer crer que o senhor Macron não tem condições para continuar no poder, para ele se demitir, e para haver eleições antecipadas. E esta extrema-direita espera chegar onde? Ao poder. Eu penso que é isto que está a acontecer. O senhor Macron já tomou algumas medidas entretanto, já decidiu que este último aumento de impostos sobre os combustíveis já não vai acontecer, pelo menos nos próximos meses, mas eu não sei se será suficiente. Mas eu acho que nós, europeus, assustamos-nos com estas imagens, mas isto deve nos levar a refletir, porque... isto está a acontecer em França, mas pode acontecer nos outros países. Pode acontecer entre nós. Tu estavas a dizer, e bem, que nós aqui somos muito pacíficos, porque repara, eu acho que a maior parte dos portugueses não tem esta noção, mas é assim, nós pagamos mais impostos do que os franceses, tendo em conta o nível de vida que nós temos, ou seja, nós temos salários 3 vezes menores do que os dos franceses e pagamos combustíveis e pagamos eletricidade ainda mais cara. Portanto, nós de facto somos um país, pelo que se está a ver, de grandes costumes, porque somos muito pacíficos. Porque afinal, eu ontem ouvi uma jornalista dizer que o Sr. Macron está a ter azar e o Sr. António Costa está a ter muita sorte, porque no fundo nós estamos a ser mais pressionados pelos impostos e não reagimos. E aqui em França está-se a reagir violentamente. Agora, também é um aviso para a democracia esta infiltração dos extremismos, porque até que ponto isto não pode descambar para a extrema-direita chegar mais rapidamente ao poder em França? Isso seria terrível. Não é, é Bárbara? Isso acaba por não ser apenas isso. Paris é atualmente um dos polos de maior atração turística. Eu considero legítimo e normal que os custos de vida subam. Agora, realmente, convinha que os salários subissem com eles. Mas eu não considero que o salário dos franceses seja assim tão baixo para que eles façam este tipo de coisa. Até porque o nosso é bastante mais. É verdade. Se bem que o nosso custo de vida também não é tão caro como o deles. No caso dos combustíveis e no caso da eletricidade, nós pagamos lá mais cara. Mas relativamente ao custo de vida, que é o que é falado aqui, eu considero que o salário que eles ganham dá perfeitamente para uma boa vida em Paris. Então tu achas que isto, agora, esta oportunidade, este oportunismo da extrema-direita? Relativamente a isso, exatamente o que a professora falou, eu pessoalmente que nunca fui a maior apoiante de Macron, nunca apoiasse a Marine Le Pen, porque nunca considerei que os ideais dela fossem aceitos, ao menos por mim, devido ao facto de ela querer sair da União Europeia. Eu considero que se a França sair da União Europeia, a União Europeia está em vias de acabar completamente. Mas desde de há pouco tempo considero que Macron é provavelmente um dos melhores governantes que temos na Europa. Realmente ele é muito novo e tem muito que aprender, é verdade. Mas realmente também é um país que tem tudo para ser fascista, tem tudo para ser extremista e que se está a aguentar bastante bem ainda com uma boa democracia e estável. Se bem que agora está um bocadinho fragilizada e debilitada. Mas achas que ele vai conseguir continuar no poder? Vai conseguir resolver esta situação? Eu acho que sim, porque acho também que Marine Le Pen, mesmo tendo ganho ou praticamente ganho nas últimas eleições e tendo ganho muito terreno antes das eleições, acho que ultimamente com os discursos que Macron tem feito tem sensibilizado as pessoas e também não apenas o Macron, mas também para o resto do mundo. Todos os discursos feitos têm sensibilizado as pessoas para esta corrente extremista que se tem levantado na Europa e todos os prejuízos que este tipo de correntes nos podem trazer essencialmente à Europa e à estrutura e à instituição que é a União Europeia. Exato, que é fundamental que se mantenha para continuarmos a ter paz. E a França é provavelmente um dos países fundamentais que se mantenha na União Europeia. Exatamente, para porque é um dos pilares da União Europeia, sem dúvida, sendo a grande potência que é. Muito bem, vamos continuar a estar atentos a esta situação da França. 100.2 Fique bem, fique com a boa nota. Ficamos agora com Nós e os Animais e Inês Brás. Petição pede enquadramento jurídico para santuários de animais em Portugal. Embora existam em Portugal locais que são apresentados como santuários ou refúgios para animais, a verdade é que não há enquadramento jurídico para estes equipamentos. Para colmatar esta lacuna, foi lançada, em julho, uma petição pública intitulada Queremos um local de acolhimento para animais de quinta e selvagens, que será enviada ao Parlamento e ao Primeiro-Ministro quando atingir as 4 mil assinaturas. Atualmente, quem quiser ter um local para acolher animais de pecuária tem que o registar ou como exploração pecuária ou como quinta pedagógica, por exemplo. Explicou o jornal Os Bichos, de Susana Santos, a primeira peticionária e comissária política do PAN Algarve. No caso de animais selvagens, apenas existe legislação para os centros de acolhimento e recuperação da fauna selvagem autóctone e para parques zoológicos, que para os peticionários não são a solução ideal. Os zoos têm sempre visitantes, o que causa stress aos animais. Não deixa de ser uma agressividade para eles, sublinha Susana Santos. Os centros de recuperação são locais onde os animais permanecem apenas até estarem aptos a serem devolvidos ao habitat natural, o que nem sempre acontece. Nos santuários ou refúgios, os animais permanecem no ambiente o mais semelhante possível ao seu habitat natural, até ao fim das suas vidas, não podendo ser explorados, comprados, vendidos ou usados para entretenimento ou em experiências com animais. Estes equipamentos poderiam também acolher os animais de pecuária vítimas de maus-tratos ou os selvagens que são vítimas do tráfico de espécies. Os peticionários defendem a criação de um regime jurídico específico para as entidades sem fins lucrativos que procedam à recolha, recuperação e alojamento de animais habitualmente utilizados para fins de pecuária, trabalho ou selvagens domesticados, exigindo que a futura legislação garanta que, em termos de requisitos sanitários, estes animais não irão entrar na cadeia alimentar e, como tal, o bem-estar físico e mental do animal até ao fim dos seus dias. Pois, de facto, são cada vez mais os movimentos em prol da defesa dos direitos dos animais. E agora há aqui uma petição que os meninos podem assinar, se assim me entenderem, para a criação destes santuários para animais. Inês Brás? Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone-se em estimação. Pois ele é o seu melhor amigo. Eu espero que, à conta deste slogan, tu já tenhas poupado a vida e os maus-tratos a muitos animais. Esperemos. Já são muitos anos, Inês. Verdade. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com uma boa notícia de âmbito local, mais uma, acho que já é a segunda, com a Catarina Duarte. Oliveira do Hospital é o terceiro melhor exemplo de boa governação local em Portugal. Oliveira do Hospital está entre os três primeiros municípios do país classificados como melhores exemplos de boa governação local no estudo Qualidade da Governação Local em Portugal, que foi divulgado a semana passada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos na Jornada do Poder Local em Porto Alegre. Neste estudo editado pela FMS, o trabalho das autarquias é analisado em 5 dimensões: voz dos cidadãos e prestação de contas, estabilidade política e eficácia governamental, acesso e regulamentação do mercado e Estado de Direito e prevenção da corrupção, e 22 indicadores, como por exemplo a transparência, gestão da dívida, procedimentos de contratação pública ou a qualidade dos contratos submetidos à fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Depois de ponderados todos os resultados alcançados naqueles 5 pontos de um estudo que avalia a qualidade da governação local nos 308 municípios portugueses, o município de Oliveira do Hospital acaba assim por ver o seu desempenho autárquico premiado com o terceiro lugar ao nível das autarquias consideradas como melhor exemplo de governação local. O primeiro lugar foi obtido pelo município da Amealhada, seguindo-se Abrantes. O índice de qualidade da governamentação local não se trata apenas de um mero exercício académico, mas assume igualmente uma função de benchmarking para os decisores políticos, permitindo-lhes, através de uma análise comparada dos resultados globais e por dimensão, ter uma ideia mais concreta de onde é que o seu município tem uma boa prestação e onde apresenta um desempenho abaixo da média. Pois, de facto, estas são excelentes notícias. Nós, de facto, somos, a nível nacional, o terceiro melhor exemplo de boa governação local. Nós, que somos munícipes em Oliveira do Hospital, só nos podemos congratular. Aliás, a semana passada leste também uma boa notícia, que, de facto, era um município que somos também um município familiarmente responsável. Ainda bem, quer dizer que estamos a ser bem geridos, pois, se calhar, alguns de nós ainda não tínhamos notado muito, mas, pelos vistos, estamos, se a estatística aqui o diz. Pois, congratulamos-nos com estas boas notícias, esperemos que assim continue. Até porque este município só está com um ano de governação, não é? Ainda vamos ter mais 3 anos, não? Fez agora em outubro um ano de... Foram na altura dos incêndios, portanto fez um ano agora em outubro, portanto tem mais 3 anos. Sim, senhor, e agora temos aqui já muitos cidadãos e eleitores neste estúdio, têm que estar cada vez mais atentos. Rádio Boa Nova. Espetacular. Retomamos hoje a rubrica Por Onde Andam os Nossos Alunos Crescidos. Hoje o nosso entrevistado é muito especial. Temos em estúdio o Tiago Fernandes. Terminou o ensino secundário na Escola Secundária de Oliveira do Hospital em 2011. Licenciou-se, entretanto, em Arqueologia na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Mas o tema central desta nossa entrevista nem é o seu percurso académico, mas sim as suas aventuras e viagens em África. Em primeiro lugar, Tiago, é um gosto rever-te, passados quase 8 anos. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Fala-nos então, ainda que rapidamente, do teu percurso académico depois de saíres aqui da escola secundária. Então, eu saí da escola aqui em Oliveira do Hospital, fui para Coimbra estudar. Estive na Universidade de Coimbra cerca de 4 anos e depois ainda estava a terminar os estudos em Coimbra quando surge a primeira grande viagem que faço à Guiné-Bissau. Como é que surgem estas ideias destas viagens em África? Epá, sempre tive a ideia de viajar em África, sempre tive esse gosto. Porquê África? Os meus pais também começaram a viajar comigo aqui na Europa, se calhar com 10, 12 anos comecei a viajar dentro da Europa. E depois acho que é um bocado o sonho de qualquer pessoa que viaja, de qualquer viajante, é viajar em África. Porque é um continente diferente, misterioso. Sim, acho que por ser o berço da humanidade, por termos as nossas origens lá e por diversos motivos, acho que fascina qualquer pessoa. Então fala-nos dessa primeira viagem. Foi exatamente onde? Pronto, a primeira viagem foi uma oportunidade que me surgiu de ir até a Guiné-Bissau. Era um projeto que tinha como objetivo fazer uma... fazer praticamente um filme na Guiné-Bissau, e só que implicava fazer a viagem de carro desde Portugal até a Guiné-Bissau, implicava algum tempo de trabalho na Guiné-Bissau e a viagem de regresso, porque o próprio filme em si iria ter algumas partes da viagem. Seria fazer um retrato de uma viagem de um pai, de um filho e de uma neta a regressar à terra de origem, porque dois deles eram guineenses. E isso tudo demorou quanto tempo, essa primeira viagem? Essa primeira viagem terá demorado perto de 2 meses ao todo. Entre a viagem para baixo, o tempo que estivemos na Guiné-Bissau, e a viagem para cima, terá sido perto de 2 meses. A seguir a essa, veio uma outra. Sim. Foi onde? Ficou o meu Land Rover, fui até Dakar e fiz o regresso para cima. Só que a viagem era organizada até um certo ponto, até Dakar, e depois fiz o regresso sozinho, eu e o meu irmão. Andámos mais pelo sul do Senegal e regressámos, subimos a Mauritânia e subimos Marrocos, e gastámos cerca de um mês depois no trajeto de regresso. Até que este ano, portanto creio que em fevereiro de 2018, surge a grande viagem. Sim, a grande viagem já tinha sido cansada e andou a ser planeada ao longo de bastante tempo, e conseguimos partir no dia 19 de fevereiro, e o objetivo era percorrer o continente africano desde do extremo norte até o extremo sul e subir depois pela costa do Índico até o Egito. Infelizmente conseguimos fazer o trajeto todo sem grandes problemas de maior. E isto demorou quase meio ano. Sim. Só regressaste no final de julho. Sim, sim. Diz-nos que o que é que... Provavelmente ainda ficaste a gostar mais de África do que, sim, do que à partida pensavas. Gostaste ainda mais da viagem do que ir de muitos países e sim, de muitas situações. Sim, sem dúvida. Que memórias, as memórias mais positivas que tu guardaste? As paisagens, os cheiros, as cores? Sim, acho tudo isso, mas acho que o principal, o que destaco mais em África, acho que é a alegria das pessoas. As pessoas vivem... Apesar da pobreza. Sim, as pessoas vivem praticamente sem nada, só que têm uma alegria que supera qualquer alegria que a gente encontra aqui na Europa. Não país. São complicados como nós. Não. Ainda assim, tu passaste por países com estádios civilizacionais diferentes, com situações diferentes, uns mais organizados, outros menos. Aliás, nós lemos a tua reportagem e percebemos isso. Mas fala-nos um bocadinho assim, de situações extremas que tu viveste, em termos de desorganização dos próprios países, em termos de insegurança. Um dos grandes problemas que nós tínhamos na viagem é o facto de estarmos a viajar com o carro, estamos sempre presos ao carro, não podemos deixar o carro, à partida não vamos abandonar o carro. E um dos grandes receios era as fronteiras, porque os guardas sabem que nós somos europeus, somos brancos, estamos a viajar de carro e queremos mesmo passar as fronteiras para chegar ao país a seguir. E principalmente eles aí tentam dificultar muitas coisas, tentam pedir documentos que às vezes não são obrigatórios, tentam pedir dinheiro quando não é necessário, e era um dos grandes receios. Felizmente, em toda a viagem correu razoavelmente bem. Ainda assim, em algumas fronteiras tiveste ali algum impasse de algum tempo? Sim, sim. Acho que mesmo assim a fronteira que estive mais tempo, acho que foi no Egito. Estive praticamente umas 30, 40 horas. Mas não foi propriamente por causa da polícia, foi mais uma questão de burocracia, que eles são muito exigentes. Eu cheguei tarde à fronteira e não tive tempo de tratar todas as coisas que precisava, e acabei por ter de dormir na fronteira e fiquei para o dia a seguir. Mas, no geral, nesse aspecto a viagem correu bem. Claro que depois há sempre a questão da polícia e tentarem pedir dinheiro por motivos que não fazem sentido, outras vezes até fazem, mas nós fizemos sempre pagar à polícia. Depois tivemos algumas situações mais complicadas, na Nigéria principalmente, porque é um país que não tem turismo praticamente nenhum e a polícia é muito mais agressiva. Tivemos uma situação complicada também no Mali, em que eu temi ficar sem o carro. Depois, tirando isso, se calhar não tivemos assim nada mais que se destaque tanto. Em Angola também não foi assim muito fácil. Foste assaltado. Mas pronto, isso aí já... Ficaste sem dinheiro e sem documentos. Não consideramos tão perigoso. Mas claro, o perigo está em qualquer lado. E às vezes digo entre amigos, nós a qualquer momento podemos ter um problema de saúde, basta um acidente de carro num sítio mais isolado e as coisas complicam-se logo muito. Claro, felizmente correu bem. Sim, felizmente correu. Olha, esta viagem de 6 meses teve também uma feição humanitária. Tiveste alguns apoios. Sim, tivemos alguns apoios, e o principal objetivo pelo lado humanitário da viagem seria tentar contribuir com alguma coisa para as populações onde passamos. Tivemos o apoio de uma empresa, da Heliflex, que nos ajudou a pôr algumas roupas em Angola que foram distribuídas. Também tivemos o apoio da Delta, que nos deu alguns materiais para distribuir em Angola. Nós próprios levámos algumas coisas daqui de Portugal que distribuímos em Marrocos e na Mauritânia, em algumas aldeias, mas isso foi uma coisa organizada mesmo por nós, e foi algumas roupas que tínhamos em casa, alguns brinquedos tínhamos espaço no carro para levar, levámos para distribuir. E pronto, e temos agora, temos o projeto que já era o projeto Volta à África, que tinha um bocadinho esse objetivo de ligar as viagens ao lado humanitário. E temos esse projeto agora para o próximo ano, para voltar a fazer e tentar fazer as coisas. É, quer dizer, já estás a pensar noutra? Sim. Será em 2019? Sim, a ideia é fazer uma viagem idêntica em África, levar um UMM, um carro português, para fazer essa viagem. E pronto, nós, essas viagens são sempre, a gente programa até um certo ponto, mas as coisas não podem ser muito programadas, porque senão acabam por correr mal. E o objetivo desta segunda vez será tentar ajudar mais as populações, tentar ter um impacto um bocadinho maior, se bem que é uma coisa sempre mínima, mas... Mas é alguma coisa. Sim. Agrediu-te muito a pobreza, o subdesenvolvimento em África? Não, acho que isso é uma ideia que as pessoas têm um bocadinho errada, porque acho que não é tão... A ideia que as pessoas têm aqui não é... Não corresponde à realidade. Sim, não é bem a mesma coisa. Claro que a pobreza existe, as pessoas vivem com muito pouco, só que a realidade é que as pessoas nunca viveram com mais e habituam-se a viver com muito pouco, desde que tenham um sítio onde possam ir buscar água, que tenham um sítio onde possam ir buscar alguns alimentos. Manifestam uma alegria que nós aqui europeus, contudo, não temos. É, sim, notaste isso? Sim, sem dúvida. A alegria que as pessoas têm, mesmo pessoas que vê-se que até estão com fome e tudo, estão super alegres, são super felizes. As crianças facilmente se conseguem interagir com as crianças e consegue-se ter uma brincadeira, e a alegria das crianças é totalmente diferente da que podemos ver aqui. Quer dizer, a África é uma realidade completamente, sim, à, sim, parte da nossa, não é? Sim, sem dúvida. Estás apaixonado por África? Sim. Tão apaixonado que tu, entretanto, já estiveste também um período na África do Sul. Sim, eu fui agora recentemente à África do Sul. Estiveste lá quanto tempo? 2 meses? Não, na África do Sul tive se calhar uns 15 dias, pouco mais que isso. E depois em Moçambique tive 2 meses. E tive de sair mesmo no último dia, por causa de uma questão de que o visto, não consegui estar mais tempo. Mas gostaste muito de Moçambique? Sim, foi o país que gostei mais. Tiveste ontem em Maputo? Sim, a maior parte do tempo estive em Maputo. Achas que é uma cidade agradável para se viver? A antiga Lourenço Marques? Sim, por acaso acho que é. Claro que não é. Quem conhecia antigamente e quem vai hoje em dia fica desiludido, mas mesmo assim eu acho que no panorama do continente africano acho que é uma das cidades mais interessantes. Ainda tem muita arquitetura portuguesa, muitos traços portugueses. Sim. Muito mais até que Luanda. Sim, achaste isso? Sim. Portanto, a próxima, dizes tu, já está agendada a próxima viagem? Não está 100% garantido, mas em princípio vamos conseguir fazer a viagem. A ideia é fazer em 2019 com um MM, um carro português. Será assim também para vários meses? Sim, sem dúvida. Será para fazer mais ou menos o mesmo percurso? Poderão não ser exatamente os mesmos países? Os países, em princípio, serão mais ou menos os mesmos. Claro que vamos alterar o percurso, se calhar, em alguns sítios, mas os países serão, se calhar, 20 países serão os mesmos. Poderemos alterar alguns. Quer dizer, tu no futuro estás-te a viver em África? Sim, gostava de viver em África. Gostava particularmente de trabalhar. Se pudesse escolher, escolhia Moçambique, talvez Angola ou Guiné-Bissau. São dos países, principalmente por causa da língua, são dos países que têm respiram ainda um bocadinho da cultura portuguesa, e acho que isso é muito, muito interessante. Sentiste bem lá, com certeza. Sim, sem dúvida. Para nós que estamos a ouvir isto, eu acho que de todos os convidados que nós temos aqui tido, de facto, esta é a entrevista mais diferente, porque, aliás, há pouco tempo, em conversa com colegas meus lá na escola, que foram também teus professores, estivemos a falar de que, quando nós aqui europeus estamos às vezes aqui muito virados para o nosso mundo, às vezes muito limitado, com os nossos interesses, com as nossas reivindicações, com o nosso mundo que nós achamos muito organizado, e quando a maior parte dos nossos jovens está preocupada em tirar uma licenciatura que lhes dê a possibilidade de emprego e de uma vida minimamente organizada, e todos parecem que andam à volta disso, tu quebras completamente esse estereótipo, porque tu vais à aventura, tu és um aventureiro, e obviamente é preciso ter um grande espírito de aventura e uma grande temeridade para fazeres isto que tu fizeste com aquele teu colega, sobretudo esta viagem dos 6 meses. Claro que todos aqui ficamos impressionados com as tuas descrições. Quando lemos a tua entrevista, ficámos de facto impressionados, e por isso é que achámos que a tua vinda aqui seria excelente para os nossos ouvintes e sobretudo para os nossos jovens perceberem que de facto há uma outra visão do mundo, que se calhar é que nos estás aqui a transmitir, que há outro mundo para além do nosso mundo pequenino, em que nós às vezes vivemos tão limitados e tão preocupados com os nossos afazeres e com os nossos pequenos interesses, e se calhar há um mundo que se calhar é o que tu encontraste, que é um mundo real, muito diferente, com uma visão, provavelmente tens uma visão diferente de todos nós, porque tens uma perspectiva do mundo e da humanidade diferente. Já agora, esta questão dos refugiados, Todos os dias nós estamos aqui a ver a vinda de gente que vem da África e de outros sítios, mas particularmente da África. Como é que tu vês este percurso? Porque é que todos nós sabemos que esta gente vem a fugir à miséria e vem a fugir muitas vezes à guerra, e ao subdesenvolvimento, à procura de uma vida melhor, como nós também portugueses já fomos fazer para outras paragens. Como é que tu vês este fenómeno, esta avalanche dos refugiados na Europa, sobretudo africanos? Eu acho principalmente o problema do norte da África, das questões ali com a Líbia, com a Argélia um bocadinho, e depois há muito tráfico, há muita bandidagem na zona do deserto, porque é uma zona em que os próprios países não controlam as fronteiras, e acho que esse é um dos principais problemas pelo qual as pessoas tendem a vir para a Europa. Mas claro, depois na África Negra as pessoas têm uma ideia da Europa como é o mundo perfeito, e todos eles, o sonho deles é vir à Europa. Se nós numa antiga colónia perguntarmos, as pessoas querem vir para Portugal. Se perguntamos noutro país, ou vão falar em França, ou vão falar, alguns falam em Espanha, outros falam em Inglaterra, muitos falam também nos Estados Unidos da América, e muitas daquelas pessoas, o sonho delas, quando começam a ter algum dinheiro e começam a ter alguma possibilidade de sair, o sonho é chegar à Europa ou chegar aos Estados Unidos. Depende um bocadinho dos países onde estamos a questionar as pessoas, mas o sonho deles é esse, porque eles têm a ideia que isto, o nosso mundo é o mundo perfeito. E muitos deles depois tentam vir por vias legais, outros tentam vir por vias ilegais, e tentam chegar à Europa. Queres desvendar um bocadinho o que vai acontecer nesta próxima viagem? Pronto, a próxima viagem é um projeto que continua a ser a Volta à África. A ideia é ajudarmos bastante mais as populações. Estamos a tentar ter alguns contactos com o Gabão para tentar apoiar uma instituição lá. Vamos provavelmente continuar a enviar mais algumas coisas para Angola e para Moçambique. E a ideia principal é tentar que o impacto seja um bocadinho maior. Além de fazer a viagem, ter um impacto um bocadinho maior na vertente solidária. E pronto, vamos ver se é possível fazer a viagem, porque é muito complicado também pela questão dos custos que se acarreta, e a viagem em si pode não ser possível. Basta ao início, quando começamos a preparar as coisas, basta faltar, por exemplo, um visto, e fazer a viagem de carro torna-se impossível. Vais fazê-la com a mesma pessoa que fiz esta outra? Não, provavelmente irei fazer o percurso todo eu com o carro, e depois vou tentar arranjar algumas pessoas que me acompanhem em algumas partes do percurso para reduzir os custos. Muito bem. Então, Tiago, já temos um novo encontro marcado. Depois dessa próxima viagem, que será lá se calhar daqui a 8 meses, quem sabe. Sim. Temos um novo encontro marcado para saber como é que correu. Sim, mais é essa aventura. Nós daqui, de facto, estamos expectantes. Depois esperemos que publiques. Tu tinhas imagens fantásticas. Aquelas fotografias. Sim, que foram publicadas eram fantásticas. O meu colega até vai publicar agora, acho que é dia 8, vai lançar um livro de imagens apenas sobre a viagem. E depois temos a ideia também de publicar alguma coisa, algum livro escrito sobre a viagem. Muito interessante. Um diário, não muito está bem. Nada escrito. Está bem, quando estiver editado, depois dá-nos a feedback para aqui falarmos dele. Então já temos encontro marcado, se calhar para daqui a 8 meses ou daqui a 1 ano, para nos falares então das próximas aventuras. Da nossa parte, desejamos que... Admiramos, obviamente, esta tua postura, esta capacidade de ir até uma zona onde se calhar poucos portugueses conseguiriam ir, ou poucos de nós, ou se calhar nenhum conseguiria ir. Este espírito aventureiro, que é muito característica dos portugueses, não é, historicamente falando, mas que afinal são poucos que conseguiriam concretizar isso, este espírito de aventura, este pioneirismo, esta capacidade também de ajudar aos outros. Estás de parabéns, Tiago, e esperemos ouvir falar muito de ti nos próximos anos. Obrigada. Eu agradeço o convite por ter vindo aqui à rádio, e agradeço à professora pelo convite especialmente. E foi um prazer ter estado com vocês. Muito obrigada. Rádio Boa Nova. Da revista Rhythm, elegeram recentemente os melhores bateristas da atualidade em várias categorias. Ao todo, foram contabilizados mais de 100 mil votos, que elegeram Roger Taylor, dos Queen, como o melhor entre os melhores. No top 10, fazem da parte nomes como Matt Helders, dos Arctic Monkeys, Dom Howard, dos Muse, ou John Beavis, dos Idols. Nos campos do prog rock e de metal, o destaque vai para Mike Portnoy e Nick McBrain, Iron Maiden, respectivamente. Ficamos agora com Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente com a Francisca Rodrigues. A árvore portuguesa de 2019 é uma azinheira de mértula, com cerca de 150 anos e uma copa com mais de 23 metros de diâmetro, a azinheira secular no Conselho de Mértula. Foi escolhida pelos portugueses para a árvore de 2019. Se hoje tem uma sombra majestosa, podemos agradecê-lo a três guardiões. Esta azinheira conquistou a medalha de ouro com 3.445 votos e vai representar Portugal no concurso Árvore Europeia do Ano em fevereiro. A azinheira secular é especial pela idade que conseguiu atingir e porque se desenvolveu de uma forma extraordinária. Destaca o autarca do município de Mértola, que foi a entidade responsável pela candidatura desta árvore no concurso. E este desenvolvimento extraordinário guarda uma história, aponta São Miguel Sampaio, filho da proprietária do terreno onde se encontra a árvore, a herdade do Monte Barbeiro. Destaca que a azinheira teve três grandes guardiões. Durante muitos anos, o meu avô só permitia que duas pessoas intervencionassem a árvore e que a orientassem enquanto estivesse em crescimento, conta Miguel Sampaio. Estes dois trabalhadores rurais foram os guardiões da árvore, provavelmente desde os anos 20 até aos 70. Tinham indicações do meu avô para defender o mais possível a árvore, para que as pernas ficassem a pouco mais de 90 graus. Era para que chegassem o mais longe possível do pé, o centro da árvore. Explica. Hoje, tornou-se na tal azinheira gigante, tem uma copa de 23,28 metros de diâmetro e que ocupa uma área com cerca de 487 metros quadrados. Como tal, a sua sombra, em dias de muito calor, afinal, situa-se no Baixo Alentejo, foi a principal característica destacada num comunicado da União da Floresta Mediterrânea, que organizou o concurso nacional e que tem o apoio do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural. Sentar-nos debaixo da sua copa faz com que o calor abrasador do Alentejo nos pareça suportável e nos permita contemplar a vastidão da planície envolvente, respirando a sua tranquilidade, refere-se no comunicado. Muito bem. De facto, preservar as árvores é fundamental e esta deve ser uma árvore imponente. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com uma visita. Parece que continuamos em ambiente natalício com a Catarina Lopes. Desta vez sugiro a visita à bela cidade de Santarém, que vai ter uma pista de gelo e um comboio de Natal. A autarquia apresentou a programação para a época natalícia e passagem de ano. O Natal está quase a começar em Santarém. A autarquia apresentou esta semana a programação para a época natalícia e a passagem de ano, que vai incluir uma pista de gelo natural que ninguém paga para usar. Vai funcionar entre 1 e 31 de dezembro no Jardim da Liberdade, sendo que está fechada no dia de Natal, 25 de dezembro. O que também não vai faltar é um Pai Natal no Centro Histórico, na Praça Sá da Bandeira. Podem encontrá-lo por lá e levar os miúdos a pedir presentes, de 1 a 23 de dezembro. É também no centro de Santarém que vai funcionar um comboio de Natal e o maior presépio do Ribatejo. Além de outras atividades para esta época, a Câmara Municipal promove o segundo encontro de Pais Natal Motar, que promete ser épico. Dezenas de motares vestidos de Pai Natal vão fazer um desfile a 16 de dezembro, a partir das 10 horas. O ponto de encontro é o Jardim da Liberdade. Santarém também anunciou a programação para a passagem de ano na cidade. O grande cabeça de cartaz é Miguel Araújo, que vai tocar logo após o espetáculo de fogo de artifício à meia-noite. Tudo acontece, mais uma vez, no Jardim da Liberdade, onde atuam também os JC Power e o DJ Nuno Costa. Consulte todo o programa de festas de Santarém no site da autarquia. Vá, festeja a época natalícia. Ora, aqui está mais outra proposta para esta quadra natalícia que se aproxima e, obviamente, o senhor ouvinte pode escolher das várias sugestões que a Catarina aqui tem trazido. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Ficamos agora com sugestão de livros e uma ótima sugestão para estas férias de Natal com a Liliana Silva. Caros leitores, hoje venho sugerir-lhes um livro de John Steinbeck, denominado As Vinhas da Ira. Na década de 1930, as grandes planícies do Texas e do Oklahoma foram assoladas por centenas de tempestades de poeira, que causaram um desastre ecológico sem precedentes, agravaram os efeitos da Grande Depressão, deixaram cerca de 500 mil de americanos sem casa e provocaram o êxodo de muitos deles para o Oeste, rumo à Califórnia em busca de trabalho. Quando os Jode perderam a quinta de que eram rendeiros no Oklahoma, juntaram-se a milhares de outros ao longo das estradas, no sonho de conseguirem uma terra que possam considerar sua. E noite após noite, ele e os seus companheiros da desdita reinventaram toda uma sociedade. Escolheram-se líderes, redefiniram-se códigos implícitos de generosidade, e romperam acessos de violência, de desejo brutal de raiva assassina. Este romance, que é universalmente considerado a obra-prima de John Steinbeck, publicado em 1939 e premiado com o Pulitzer em 1940, é o retrato épico do desapiedado conflito entre os poderosos e aqueles que nada têm, do modo como um homem pode reagir à injustiça e também da forma tranquila e estoica de uma mulher. As Vinhas da Ira é um marco na literatura mundial. Não perca. Rádio Boa Nova. Temos agora com uma sugestão de séries com o Gonçalo Branco. We will find him. What have you done? Stop! A série de hoje chama-se Ryan e é uma série de drama-romance com 4 temporadas e 78 episódios que passou na CW de 17 de outubro de 2013 até 16 de junho de 2017. Esta série é baseada na história real de Marg, que foi rainha da Escócia de 14 de dezembro de 1543 e 24 de julho de 1567 e do seu período na França com o príncipe Francis, onde os dois se casaram. Esta é uma série baseada à família. Muito bem, pode ficar agora para as férias de Natal. This Friday at 9, 8 Central on the CW. Para finalizar, uma sugestão de cinema com o Eduardo Adro. This is the story of a thief. O filme desta semana é Robin Hood. Foi realizado por Otto Bathurst, é do género de ação e aventura e tem duração de 116 minutos. Inglaterra, século XII. Robin of Locksley toda a vida prestou serviço leal ao rei Ricardo I, de cognome Coração de Leão. Ao regressar das cruzadas após a morte do grande soberano, vê a cidade de Nottingham atravessar uma crise nas mãos do xerife local. Na esperança de salvar a população de toda a iniquidade, junta-se a Little John e cria um grupo de justiceiros cujas capacidades guerreiras só se poderão comparar à sua alegria de viver. Assim nascerá a lenda de Robin Hood, o grande herói fora da lei que, roubando aos ricos para dar aos pobres, desenvolveu a glória e a liberdade ao país que viu nascer. Nova adaptação do clássico, desta vez pelo estreante Otto Bathurst, um filme de aventura que dá um novo fogo à lenda de Robin Hood. Poderão ver este filme nos cinemas de Coimbra. Robin Hood, sempre, provavelmente com uma nova roupagem, mas é sempre uma história interessante de ver. FM Boa Nova. Iniciamos as notícias do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. A escola vai ao cinema. Foi uma excelente e diferente maneira de se fazer escola. Alunos do 10º ano de Literatura Portuguesa e do curso profissional de restauração tiveram o privilégio de assistir ao filme Pedro e Inês, de António Ferreira, no Teatro Académico Gil Vicente, em Coimbra, no passado dia 30 de novembro. Por ser no âmbito dos caminhos do cinema português, estes alunos participaram ainda na conversa com atores e elementos da equipa de realização do referido filme, percebendo a importância dos detalhes e o que faz deste filme um filme enorme. Foi, sem dúvida, uma tarde transcendente. A escola e o meio. Parlamento dos Jovens 2018-2019. Até ao dia 12 de dezembro, entrega das listas para o Parlamento dos Jovens 2018-2019. Este programa, o Parlamento dos Jovens, é uma iniciativa institucional da Assembleia da República, organizada em colaboração com o Ministério da Educação, o Instituto Português do Desporto e Juventude e outras entidades. Este programa tem como objetivos educar para a cidadania, estimulando o gosto pela participação cívica e política, dar a conhecer à Assembleia da República o significado do mandato parlamentar, as regras do debate parlamentar e o processo de decisão do Parlamento, enquanto órgão representativo de todos os cidadãos portugueses. Promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões e pelas regras de formação das decisões. Incentivar a reflexão e o debate sobre um tema definido anualmente. Proporcionar a experiência de participação em processos eleitorais. Estimular as capacidades de expressão e argumentação na defesa das ideias, com respeito pelos valores da tolerância e da formação da vontade da maioria. Sublinhar a importância da sua contribuição para a resolução de questões que afetam o seu presente e o futuro individual e coletivo, fazendo ouvir as suas propostas junto dos órgãos de poder político. Nesta edição de 2018-2019, os temas em debate são os seguintes. Para o ensino básico, alterações climáticas, salvar os oceanos. Para o ensino secundário, alterações climáticas, reverter o aquecimento global. Participa. Convida os teus colegas a constituir uma lista de 10 elementos que deve conter nome, ano e turma dos candidatos. Cada lista apresenta as suas medidas, no máximo 3, que correspondem à tomada de posição em relação ao tema. Cada medida deve ser acompanhada de um argumento que a fundamente. Para qualquer esclarecimento, contacta as professoras do Clube Europeu ou consulta a página da escola e o endereço http://www.jovens.parlamento.pt. O cronograma das ações é o seguinte: até 12 de dezembro, a entrega das listas e das medidas. De 16 a 18 de janeiro decorrerá a campanha eleitoral. No dia 21 de janeiro serão as eleições e no dia 25 de janeiro a sessão escolar. Escola e o Meio. Terminamos o programa Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Brás, Bárbara Coquim, Francisca Rodrigues, João Oliveira, Liliana Silva, Catarina Duarte, Gonçalo Branco, Daniela Lopes, Catarina Lopes, Eduardo Adro e Daniel Pereira. Despedimos-nos até ao próximo programa. Muito obrigada pela sua atenção. Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.